revelar o Pai. Capítulo 11: Batismo de Fogo. João Batista foi o maior dos profetas do Novo Testamento. Sua responsabilidade, sua unção e sua posição na história o colocam no topo da lista. Foi Jesus quem apontou esse fato em sua notável afirmação sobre João em Mateus 11. Mais da metade do capítulo foi dedicada para honrá-lo. João foi imensamente abençoado. Ele andou no Espírito e no poder de Elias, acabou com o silêncio do céu, com seus clamores sobre a chegada do Reino de Deus, e recebeu o privilégio de preparar o caminho para o Messias. No entanto, de acordo com João, lhe faltava um ingrediente importante: ser batizado por Jesus. Esse desejo veio à tona quando Jesus foi até ele para ser batizado nas águas. João teve dificuldade de entender como ele poderia batizá-lo se Jesus não tinha necessidades. No contraste impressionante com a perfeição de Jesus, João reconheceu a sua necessidade. Ele confessou seu desejo com: "Eu preciso ser batizado por ti", Mateus 3,14. É interessante que tudo isso aconteceu logo após João ter profetizado: "Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo", Mateus 3,11. Aquilo estava fresco em sua mente. Esse foi o contexto de sua confissão. João desejava e precisava do batismo com fogo, o batismo no Espírito Santo. É esse dom essencial de Deus que torna possível que o menor no reino dos céus seja maior do que ele. João não tinha acesso àquele batismo, porém, é esse batismo que faz com que todo crente do Novo Testamento seja maior do que o maior dos profetas do Antigo Testamento. Esse é um fogo num nível completamente novo, e esse fogo é a presença. O guarda-chuva da graça. Jesus levou os discípulos à autoridade e ao poder em que ele vivia. Como eu mencionei antes, eles operavam sob o guarda-chuva da experiência de Jesus e, como resultado disso, foram capacitados a representá-lo. Mas antes dele deixar a terra para viver à direita do Pai, ele se certificou de que os discípulos soubessem que a esfera em que haviam vivido com ele por 3 anos e meio nunca seria suficiente para os dias vindouros. Eles teriam que obter o seu próprio poder e autoridade. Mateus 28 oferece a mais completa e conhecida passagem sobre a grande comissão. "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Mateus 28, 18. Aqui, Jesus declara que ele tem toda a autoridade, o que obviamente implica que o diabo não tem nenhuma. Naquele momento, ele nos dá a comissão aos seus seguidores. O segredo desse momento é que a autoridade é dada juntamente com a comissão. Ele então os instrui a esperar em Jerusalém até que sejam vestidos com o poder do alto. Assim como a autoridade vem com a comissão, o poder vem com o encontro. Vemos isso na vida de Jesus e também vale para os seus discípulos. E não é diferente para nós. Não há nada que treinamento, estudo ou associação com as pessoas certas possam fazer para substituir isso. Nada pode substituir o encontro divino. Todos devem ter seu próprio encontro. Tragicamente, muitos param antes de ter um encontro divino porque ficam satisfeitos com uma boa teologia. Quando um conceito é visto nas Escrituras, ele pode ser compartilhado com outros, apesar de não haver nenhuma experiência pessoal para sustentá-lo. O verdadeiro aprendizado vem através da experiência, não através do conceito por si só. Frequentemente, podemos ser culpados por procurarmos apenas por algo que esteja em nossa lista do que constitui um encontro bíblico com Deus. As listas de várias experiências descobertas nas Escrituras não contêm Deus, elas revelam Deus. Em outras palavras, ele é maior do que o seu livro e não está limitado a fazer algo por nós exatamente da forma como fez para alguém antes. Ele continua sendo criativo, cada vez revelando o quão maravilhoso ele é. Muitos não se dão conta de que o que é necessário nessa busca por mais é uma rendição a Deus, que atrai algo que não pode ser explicado, controlado ou compreendido. Devemos encontrar aquele que é maior do que nós, em todos os sentidos, até que ele deixe sua marca. Isso é maravilhoso, glorioso e temeroso. Minha história, gloriosa, mas não agradável. Em minha busca pessoal por mais poder e unção no meu ministério, viajei para muitas cidades, inclusive Toronto. Deus tem usado minhas experiências nesses lugares para me preparar para encontros transformadores em casa. Certa vez, no meio da noite, Deus respondeu às minhas orações por mais dele, porém, não da forma como eu esperava. De repente, acordei de um sono profundo. Uma energia inexplicável começou a pulsar através do meu corpo. Parecia faltar pouco para eu ser eletrocutado. Era como se eu estivesse ligado a uma tomada com 1.000 volts de eletricidade passando pelo meu corpo. Meus braços e minhas pernas disparavam em explosões silenciosas. Como se algo estivesse sendo liberado através das minhas mãos e dos meus pés. Quanto mais eu tentava pará-la, pior ficava. Logo descobri que aquilo não era uma luta que eu iria vencer. Eu não ouvi nenhuma voz e não tive nenhuma visão. Era simplesmente a experiência mais extraordinária da minha vida. Era poder puro, era Deus. Ele veio em resposta a uma oração que eu havia feito durante meses. Deus, eu tenho que ter mais de ti a qualquer custo. A noite anterior havia sido gloriosa. Tivemos uma reunião com um grande amigo e profeta, Dick Joyce. O ano era 95, 1995. Ao término da reunião, orei por um amigo que estava tendo dificuldade de experimentar a presença de Deus. Disse a ele que eu sentia que Deus iria surpreendê-lo com um encontro que poderia acontecer no meio da noite, ou até mesmo às 3 da manhã. Quando o poder veio sobre mim naquela noite, eu olhei para o relógio e eram exatamente 3 horas da madrugada, e eu soube que eu havia caído numa armadilha. Durante meses eu estive pedindo a Deus para receber mais dele. Eu não tinha certeza de como era a maneira correta de orar e também não compreendia a doutrina por trás do meu pedido. Tudo o que eu sabia era que eu estava sedento de Deus. Era o meu clamor constante, dia e noite. Aquele momento divino foi glorioso, mas não agradável. A princípio, eu fiquei envergonhado, apesar de ser o único a saber que eu estava naquela condição. Enquanto eu estava ali deitado, tive uma imagem mental de mim diante da minha congregação, pregando a palavra como eu amo fazer. Mas me vi com os braços e pernas agitados, como se eu tivesse sérios problemas físicos. Depois a cena mudou. Eu estava caminhando na principal rua da minha cidade, em frente ao meu restaurante favorito. E novamente, meus braços e minhas pernas se moviam descontroladamente. Eu achava que ninguém acreditaria que aquilo havia vindo de Deus. Lembrei-me de Jacó e seu encontro com o anjo do Senhor. Ele mancou pelo resto de sua vida. E depois pensei em Maria, mãe de Jesus. Ela teve uma experiência com Deus que nem mesmo seu noivo acreditou, porém a vinda de um anjo ajudou a mudar de ideia. Como consequência, ela deu à luz ao Cristo e depois carregou um estigma pelo resto de seus dias como a mãe de uma criança ilegítima. Aquilo então estava se tornando claro para mim. O favor de Deus sob a perspectiva da terra às vezes parece diferente da perspectiva do céu. Meu pedido por mais de Deus tinha um preço. As lágrimas começaram a molhar o meu travesseiro enquanto eu me lembrava das orações dos meses anteriores e as contrastava com as cenas que acabavam de passar pela minha mente. Em primeiro plano estava a percepção de que Deus queria fazer uma troca, mas da sua presença pela minha dignidade. É difícil explicar como saber o propósito de um encontro como esse. Tudo o que posso dizer é que simplesmente se sabe e enxergamos o propósito de Deus tão claramente que qualquer outra realidade desaparece quando ele coloca sua mão sobre aquela única coisa que importa para ele. Em meio às lágrimas, cheguei a um ponto sem volta. Com alegria me rendi, clamando: Mais Deus, mais! Eu tenho que ter mais de ti a qualquer custo. Se eu perder a minha dignidade e receber o Senhor em troca, ficarei feliz em fazer essa troca. Só me dê mais de ti. Os picos de energia não paravam. Eles continuavam ao longo da noite, enquanto eu chorava e orava. Mais, Senhor, mais, por favor, mais de ti. Tudo terminou às 6h38 da manhã, quando eu levantei da cama completamente revigorado. Essa experiência continuou nas 2 noites seguintes, começando momentos depois de eu ir para a cama. Extremos. Há muitos encontros interessantes que Deus já teve com o seu povo ao longo dos anos. É um erro usar um como padrão para todos. Os dois encontros mais transformadores que eu já tive com Deus não poderiam ser mais diferentes um do outro. Acima, relatei a história de ser eletrocutado na presença do Senhor. O outro encontro foi tão sutil que eu poderia sequer ter notado. Foi porque eu me virei para ver. A Bíblia diz: E Moisés se virava para ver, bradou Deus. Minha sarça em chamas era um versículo que o Espírito Santo destacou para mim. Eu parei e meditei sobre ele, buscando o que Deus poderia estar dizendo. Era maio de 1979 e nunca mais foi o mesmo desde então. Começou com algo pequeno como uma semente, mas tem crescido continuamente, tendo um impacto tremendo sobre como eu penso e vivo. Foi Isaías 60, verso 1 a 19, onde Deus me mostrou o propósito e a natureza da igreja. Seu encontro com Deus pode causar uma inveja santa em mim. Não é saudável julgar o que Deus fez em mim ao comparar o que ele fez em você. Na experiência eletrizante que mencionei, eu não sabia se algum dia levantaria da cama novamente. Parecia que meus circuitos estavam queimados e que eu havia perdido a capacidade de funcionar como um ser humano normal. Esse, é claro, não foi o caso. Entretanto, eu só soube disso depois do fato, após ter dito sim ao qualquer custo. O importante não é o quão intenso o encontro com Deus é, mas quanto de nós ele apreende na experiência e quanto da sua presença ele pode confiar a nós. Jesus manifestou um estilo de vida como homem, que é intensamente prático e não pode mais ser evitado ou considerado inalcançável. É possível carregar a presença do Espírito Santo tão bem de forma que o Pai seja revelado a este planeta órfão. Isso satisfaz a busca pelo propósito divino muito bem. Fazer exatamente o que ele fez é o que Jesus tinha em mente quando nos deu a comissão em João 20, 21. Aprendendo a focar. O Salmo 37 é um dos meus salmos favoritos. Eu recorro a ele frequentemente para me alimentar repetidamente. Nele descobri que esperar no Senhor é bem diferente do que eu originalmente pensava. Esperar não é ficar parado, é visto mais claramente ao preparar uma emboscada para aquele que prometeu: Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jeremias 29, 14. Ele quer ser achado por nós, mas devemos buscá-lo onde ele pode ser encontrado. Esse é um lugar de descanso que vem a partir da convicção de quem ele é em nós e de quem nós somos nele. Por essa razão, esperar é algo que faz sentido. O versículo 7 nos diz: Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Descansar é uma bela ilustração das pessoas que não sentem mais a pressão de lutar para serem aprovadas. Elas são contentes consigo mesmas. Antes de sermos salvos, tentamos adquirir uma identidade que nos faça ser aceitos. Depois que somos salvos, descobrimos, que somos aceitos. E que essa é a nossa identidade. É dessa realidade que resulta o nosso empenho. Aguardar com paciência exige foco e forças incríveis. Devemos esperar em Deus com determinação e foco inabaláveis, muito parecidos com os que Jacó teve quando lutou com o anjo. O mesmo pode ser dito sobre Eliseu, quando lutou pelo manto de Elias. Há épocas na vida em que estar envolvido em muitas atividades diversas não é apenas aceitável, é bom. Mas há épocas em que isso é fatal. Certa vez eu estava dirigindo do norte da Califórnia para o sul. Ao sul de Bakersfield, me deparei com uma tempestade de areia que quase me cegou completamente, cobriu toda a estrada. Havia outros carros logo atrás de mim, então eu sabia que parar seria desastroso. Quando entrei naquela nuvem de poeira, pude enxergar vagamente carros e caminhões espalhados nos dois lados da estrada e as pessoas acenando desesperadamente. Conversar com os amigos, ouvir música e coisas do tipo são ações aceitáveis enquanto dirigimos, mas qualquer uma delas poderia ter sido fatal naquele momento. Um silêncio absoluto encheu meu carro enquanto eu tentava manter a velocidade e meu foco na pista à minha frente. Depois de 1 ou 2 minutos, conseguimos sair daquela terrível nuvem de morte apenas pela graça de Deus. O foco intenso nos restringe do que estamos dispostos e capazes de ver. E apesar dessa abordagem nos impedir de ver muitas coisas, ela também abre nossos olhos para ver mais daquilo que temos sede. Domínio próprio não é a capacidade de dizer não para milhares de outras vozes. É a capacidade de dizer sim para uma única coisa, a ponto de não sobrar nada para dar as outras opções. O Espírito Santo é o nosso maior presente e deve ser o nosso único foco. Com isso em mente, cada um de nós se torna alvo de Deus para um encontro específico que redefine o nosso propósito no planeta Terra. É o batismo com fogo. Nós nascemos para queimar. E apesar de existir o perigo de voltar a nossa atenção da pessoa para a experiência, o risco vale a pena. Milagres, conhecimentos ou sucesso pessoal nunca satisfarão o clamor do coração por esse batismo. E embora alguns queiram simplesmente recebê-lo, às vezes há um processo profundo envolvido. Para os 120 seguidores de Jesus, foram 10 dias de oração contínua. Para mim, foi um período de 8 meses em que minhas orações chegaram ao ponto de me acordar. Eu não acordava para orar, eu acordava orando. Todo esse foco restrito é recompensado. Eu, particularmente, não acho que esses encontros devem ocorrer apenas uma vez. Devemos ter encontros frequentes com Deus que recalibrem os nossos corações continuamente para que possamos receber mais e mais dele. As pessoas sempre protegerão aquilo que valorizam. Deus nos dará a porção de sua presença, que nós estamos dispostos a proteger com zelo. Encontros históricos. Quando Jesus apareceu àqueles dois homens na estrada para Emaús, ele abriu as escrituras para explicar por que o Cristo tinha que morrer. E embora não soubessem quem ele era, os homens o convenceram a ficar para uma refeição. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e então ele desapareceu. A resposta deles é uma das minhas favoritas na Bíblia. Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava? Lucas 24, 32. É exatamente isso que acontece comigo quando leio sobre o que esse mesmo Jesus fez na vida daqueles que se entregaram por mais. Meu coração queima. A seguir estão algumas histórias de pessoas e experiências com Deus. São apenas poucas de muitas que deveriam ser contadas. Dwight L. Moody. Foi alguns meses depois, enquanto caminhava nas ruas de Nova York, que Dwight finalmente experimentou a vitória pela qual ele e Sarah Cook estiveram orando juntos. Foi pouco antes de sua segunda e mais importante viagem para a Inglaterra. R.A. Torrey disse o seguinte sobre esse avanço significativo na vida de Moody. Não muito tempo depois, um dia na viagem para a Inglaterra, ele estava caminhando na Wall Street em Nova York. O Sr. Moody raramente contava essa história e eu quase hesito em contá-la. E em meio à agitação e à correria daquela cidade, sua oração foi respondida. O poder de Deus veio sobre ele enquanto andava na rua, e ele teve que correr para a casa de um amigo e pedir para usar o quarto. E ali ficou sozinho por horas. E o Espírito Santo veio sobre ele, enchendo sua alma com tamanha alegria que ele teve de pedir a Deus que contivesse a sua mão, senão morreria de alegria. Moody saiu daquele lugar com o poder do Espírito Santo sobre ele, e quando chegou a Londres, o poder de Deus agiu através dele poderosamente no norte da cidade, e milhares foram adicionados às igrejas, e aquilo fez com que fosse convidado para participar da campanha maravilhosa que aconteceu anos mais tarde. Moody descreve essa a sua experiência da seguinte maneira. Eu clamava o tempo todo para que Deus me enchesse com o seu espírito. Bem, certo dia, na cidade de Nova York, ai que dia! Não consigo descrevê-lo. Raramente falo sobre isso. É uma experiência quase sagrada demais para receber um nome. Paulo teve uma experiência sobre a qual ele não falou por 14 anos. Só posso dizer que Deus se revelou a mim e que tive tamanha experiência com o seu amor, a ponto de pedir que ele contivesse a sua mão. Eu voltei a pregar novamente. As mensagens eram as mesmas. Eu não pregava verdades novas, porém, centenas de pessoas se convertiam. Eu não voltaria para onde eu estava antes dessa experiência abençoada. Mesmo que me dessem o mundo todo, seria como pó sobre a balança. Evan Roberts. Durante certo período, Ivan estava buscando e encontrando um relacionamento íntimo com Deus. William Davis, um diácono da Capela Moriá, havia aconselhado o jovem Ivan a nunca faltar às reuniões de oração, porque se o Espírito Santo descesse, ele o perderia. Então, Ivan frequentava fielmente o culto de segunda à noite na Moriá, o de terça na Pishag e o de quarta na Moriá e quinta e sexta, ia a outras reuniões de oração, além da escola bíblica. Por 13 anos ele fez isso e orou fielmente por uma visitação poderosa do Espírito Santo. Um dia antes da escola, na primavera de 1904, Ivan se deparou com o que ele chamou mais tarde de uma experiência no Monte da Transfiguração. O Senhor se revelou de uma forma tão maravilhosa e extraordinária que Ivan ficou cheio de temor divino. Depois disso, ele tinha períodos de tremores incontroláveis que causaram preocupação à sua família. Durante semanas, Deus visitava Ivan todas as noites. Quando a família dele o pressionava para contar as experiências, ele somente dizia que era algo indescritível. Quando chegou perto da época de entrar no segundo grau da Newcastle Emlyn, ele teve medo de ir, porque estava com medo de perder os encontros com o Senhor. Naquela época, uma convenção estava acontecendo a alguns quilômetros da faculdade, num lugar chamado Blennert. Um evangelista chamado Seth Joshua liderava as reuniões. Na manhã de quinta-feira, de 29 de setembro de 1904, Ivan Robert e outros 19 jovens, inclusive o seu amigo Sidney Evans, compareceram à reunião. No caminho para aquele local, o Senhor tocou naqueles jovens e eles começaram a cantar: está vindo o poder do Espírito Santo. Eu recebo o poder do Espírito Santo. Durante a reunião das 19 horas, Ivan foi profundamente tocado e se rendeu completamente no fim do culto. Quando Seth Joshua disse as palavras "Dobra-nos, Senhor", Ivan foi tocado de forma que não ouvia mais nada. Depois testificou que o Espírito de Deus sussurrou para ele: "Isso é o que você precisa. Dobra-me, Senhor", ele clamou, mas o fogo não desceu. Na reunião das 21 horas, o espírito de intercessão estava movendo sobre a congregação com grande poder. Ivan estava explodindo para orar. Então o Espírito de Deus lhe disse para orar publicamente. Com lágrimas rolando em seu rosto, ele começou a clamar: dobra-me, dobra-me. Daí o Espírito Santo desceu sobre ele com um batismo poderoso que o encheu do amor do Calvário e de amor pelo Calvário. A mensagem sobre a cruz naquela noite ficou tão marcada no coração de Ivan que o grande avivamento que ele ia ajudar a liderar não teria nenhum outro tema. A partir daquela noite, Ivan Robert passou a focar num único pensamento: a salvação de almas. Historiadores se referem àquela noite como a Grande Reunião de Blaney Church. Durante uma madrugada, um pouco depois de tudo aquilo, o companheiro de quarto e melhor amigo de Ivan, Sidney Evans, entrou no quarto e viu a face dele brilhando com uma luz santa. Admirado, ele perguntou o que havia acontecido. Ivan respondeu que havia acabado de ter uma visão de todo o país de Gales ascendendo ao céu e depois profetizou: nós veremos o avivamento mais poderoso que esse lugar já conheceu. E o Espírito Santo está vindo agora mesmo. Devemos nos preparar. Devemos ter uma pequena banda e sair por todo o país pregando. De repente, ele parou e, com os olhos fixos em seu amigo, lhe perguntou: você crê que Deus pode nos dar 100 mil almas agora? A presença do Senhor tocou Sidney de tal maneira que ele não pôde deixar de crer. Mais tarde, enquanto estava sentado numa igreja, Ivan teve uma visão em que alguns de seus amigos e outros jovens lhe diziam: vá a esse povo. Ele disse: Senhor, se essa é a sua vontade, eu irei. Então a capela se encheu de uma luz tão ofuscante que ele quase não conseguia enxergar o ministro no púlpito. Ele estava profundamente perturbado e quis ter certeza de que aquela visão era de Deus. Ele consultou o seu tutor, que o encorajou a ir. Mel Tari. Em meados da década de 60, Tari estava sentado em sua igreja presbiteriana enquanto as pessoas oravam, quando de repente o Espírito Santo encheu o lugar. Todos começaram a ouvir o som audível de um vento forte e veloz enchendo o salão. O alarme de incêndio da vila começou a soar e os bombeiros locais correram para o prédio. A igreja estava coberta por chamas, mas não queimava. Muitos foram salvos naquele dia. O que começou com algumas dezenas de pessoas impactaria todo o mundo. Os profetas de Cevenas, século 17. Os profetas de Cevenas na França são um estudo de caso interessante sobre o derramamento do Espírito Santo em massa. Deus iniciou um avivamento em Cevenas quando, em 1688, uma menina de 16 anos, Isabel Vincent, começou a entrar em êxtase, tremer, desmaiar e citar versículos que sequer conhecia, além de profetizar. Às vezes, ela cantava ou pregava enquanto dormia. Ela impactava muitas pessoas, levando-as ao arrependimento. Dezenas de pessoas da vila onde ela morava receberam dons proféticos, e quando a notícia se espalhou, visitantes correram para o local. Muitos em Cevenas passaram a ter visões angelicais e algumas vezes eram levados a reuniões secretas através de luzes no céu. Palavras de conhecimento específicas eram comuns e todos tinham sede por santidade. O povo começou a jejuar e a orar, e suas reuniões eram marcadas por uma espontaneidade incomum e por uma adoração exuberante e demonstrativa. Manifestações físicas da presença de Deus também eram presentes em muitos crentes. Os Morávios. Os Morávios de Herrnhut, na Saxônia, eram um grupo de cerca de 300 refugiados que viviam na propriedade do conde Nicolaus von Zinzendorf. Quando, em 1727, um grande derramamento do Espírito Santo desceu, nós vimos a mão de Deus e suas maravilhas, e ficamos todos debaixo da nuvem de nossos pais, batizados com o Espírito. O Espírito Santo veio sobre nós, e grandes sinais e maravilhas aconteceram em nosso meio naqueles dias. A partir de então, raramente, nenhum dia se passou sem que víssemos o seu poderoso agir entre nós. George Whitefield. Whitefield teve um grande papel no grande avivamento iniciado por Jonathan Edwards. Muitos foram salvos em suas missões e estima-se que ele pregou para 6 milhões de pessoas sem uso de rádio ou televisão. As reuniões de Whitefield eram criticadas por suas expressões emotivas de adoração. John Wesley descreve uma reunião de oração com Whitefield em que o Espírito de Deus moveu sobre eles em 1739. Aproximadamente às 3 da manhã, enquanto continuávamos em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, de tal forma que muitos bradavam de alegria transbordante, enquanto outros caíam no chão. Assim que nos recuperamos um pouco do temor e da emoção da presença de Sua Majestade, clamamos uma só voz: Nós te louvamos, Deus, reconhecemos que és o Senhor. Entenda que não estamos nos referindo a um alarde, nem a qualquer tentativa emocional forçada de embelezar a experiência com Deus. Isso tem a ver com as repentinas e inegáveis surpresas de Sua soberania. William Seymour. O espírito começou a descer sobre Los Angeles e as pessoas eram radicalmente cheias e caminhavam nas ruas falando em línguas. Multidões começaram a crescer naquelas reuniões domésticas onde Seymour vivia com uma família que o hospedava. Não demorou muito até que começaram a pregar na varanda da frente, enquanto as pessoas lotavam as ruas para ouvir. Eventualmente, se mudaram para um antigo estábulo na Rua Azusa, 312. Foi ali, neste estábulo, em 1906, que o movimento pentecostal nasceu oficialmente. As pessoas se rendiam e choravam. Elas falavam em línguas, riam, dançavam e bradavam. Esperavam pelo Senhor por horas, às vezes sem dizer nada. Seymour frequentemente pregava de joelhos. Ninguém poderia relatar todos os milagres que ocorriam lá, escreveu o historiador carismático Roberts Liardon. John Lake disse o seguinte sobre William Seymour: Ele tinha mais de Deus em sua vida do que qualquer homem que eu já havia conhecido até então. A oração durava todo dia e toda noite. Até mesmo bombeiros foram enviados à Rua Azusa, porque as pessoas tinham visto um fogo, que na verdade era apenas a glória visível de Deus pousando no exterior do prédio. Ocorrências similares aconteceram em vários avivamentos, como no avivamento indonésio, relatado por Mel Tari nos anos 70, em que bombeiros também foram enviados para apagar um fogo de glória que era visível por todos ao redor. Missionários de todo mundo começaram a chegar à Rua Azusa para experimentar aquele fogo. As pessoas caíam, eram salvas e começavam a falar em línguas a quadras do prédio, mesmo sem ninguém ter orado por elas, e não tinham ideia do que estava acontecendo na missão de Azusa. Membros da congregação também saíam pelas ruas, batendo de porta em porta, com pequenos frascos de óleo, pedindo para orar pelos enfermos. Seymour buscava a primeira e, principalmente, cultivar a presença de Deus em suas reuniões. Se alguém se sentisse direcionado por Deus, levantava e começava a orar ou a pregar. Se a unção não parecesse estar sobre aquela pessoa, ela muitas vezes levava um toque no ombro para se sentar. Verdadeiramente, o Espírito Santo era o líder daquelas reuniões. John Lake. Numa tarde, um amigo ministro me convidou para acompanhá-lo numa visita a uma senhora que estava doente. Ao chegar à casa dela, encontramos a senhora numa cadeira de rodas. Todas as suas articulações estavam inflamadas com reumatismo. Ela estava naquela condição há 10 anos. Enquanto meu amigo conversava com ela, preparando-a para receber oração e ser curada, eu me sentei numa cadeira do outro lado da sala. A minha alma estava clamando a Deus num anseio profundo demais para pôr em palavras, quando de repente parecia que uma morna chuva tropical estava caindo sobre mim, quer dizer, através de mim. Meu espírito, minha alma e meu corpo, sob aquela influência, foram levados a uma calma profunda que eu jamais havia sentido. Meu cérebro, que sempre era tão ativo, ficou perfeitamente tranquilo. Um temor da presença de Deus repousou sobre mim. Eu sabia que era o Senhor. Alguns instantes se passaram, eu não sei o quanto. O Espírito disse: Eu tenho ouvido suas orações, tenho visto suas lágrimas. Você agora está batizado com o Espírito Santo. Então, correntes de energia começaram a fluir em meu ser, desde o topo da minha cabeça até a sola dos meus pés. Os choques de energia aumentaram em velocidade e voltagem. Enquanto aquelas correntes de energia passavam através de mim, elas pareciam vir sobre a minha cabeça, correr pelo meu corpo e passar para o chão através dos meus pés. A energia era tão grande que meu corpo começou a vibrar intensamente, de forma que, se eu não estivesse sentada numa poltrona tão funda, acho que teria caído no chão. Naquele momento, observei que meu amigo estava me chamando para que eu fosse até lá me juntar a ele em oração pela mulher enferma. Em sua concentração, ele não havia notado que algo estava acontecendo comigo. Eu me levantei para me juntar a ele, mas meu corpo tremia tão violentamente que eu tinha dificuldade de atravessar a sala e principalmente de controlar o tremor das minhas mãos e dos meus braços. Eu sabia que não seria sábio colocar as minhas mãos sobre a mulher, já que eu poderia acabar sacudindo-a. Ocorreu a mim que era necessário apenas tocar a ponta dos meus dedos no topo da cabeça dela, pois assim as vibrações não a sacudiriam, e eu fiz isso. Imediatamente as correntes de poder santo passavam pelo meu ser, e eu sabia que também passavam pela que estava enferma. Ela não falou nada, mas parecia maravilhada com o efeito em seu corpo. Meu amigo, que estava de joelhos enquanto conversava com ela com muita seriedade, se levantou dizendo: Vamos orar para que o Senhor cure a senhora agora. Ele a pegou pela mão, e no instante em que as mãos dele se tocaram, um flash de poder dinâmico passou por mim e pela enferma. E como meu amigo estava segurando a mão dela, o choque de energia passou para ele também. A corrente no corpo dele foi tão forte que fez com que ele caísse no chão. Ele olhou para mim com alegria e surpresa e, pulando de pé, disse: Glória a Deus, John! Jesus acabou de batizá-lo no Espírito Santo. Então, meu amigo pegou aquela mão aleijada que estava parada por tantos anos. As mãos fechadas se abriram e as articulações começaram a funcionar. Primeiro os dedos, depois a mão e o pulso, depois o cotovelo e o ombro. Essas foram as manifestações exteriores, mas quem poderia descrever as emoções de alegria indescritível que estavam passando pelo meu espírito? Quem poderia compreender a paz e a presença de Deus que emocionavam a minha alma? Até hoje, 10 anos depois, o temor daquele momento repousa sobre a minha alma. Minha experiência foi realmente como Jesus disse: a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa fonte eterna fluiu através do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, dia e noite, trazendo salvação, cura e batismo do Espírito Santo no poder de Deus para as multidões. Charles Finney. Charles Finney é um dos grandes avivalistas da história americana. Apesar de ser bem conhecido por avivamentos e por sua mensagem de arrependimento verdadeiro, nem todo mundo o reconhece como um grande transformador social. A libertação dos escravos e os direitos das mulheres são dois assuntos que foram muito impactados por suas mensagens. Os avivamentos eram obviamente para alcançar pessoas para Jesus, mas seu alvo ia muito além de encher igrejas com novos membros. Ele sabia que para as suas pregações terem um resultado duradouro, teria que ter uma grande transformação cultural. Todos os verdadeiros ministros do Evangelho devem ter isso em mente. Mas, para fins do tema deste livro, uma história se destaca nitidamente das outras. Ele escreve sobre essa experiência singular em sua autobiografia. Certa manhã, após o café, ele entrou numa fábrica. Numa sala cheia de jovens senhoras trabalhando em suas máquinas de tecelagem, teares e outras máquinas de fiar, duas em particular se destacaram para ele. Elas pareciam um pouco agitadas, mas pareceu encobrir isso com risadas. Ele não disse nada, mas se aproximou, percebendo que uma moça tremia tanto que não conseguia enfiar a linha. Quando Finney chegou a 2 ou 3 metros de distância, elas romperam em lágrimas e caíram no chão. Em instantes, quase todos os trabalhadores da sala estavam com os rostos em lágrimas. O dono, que ainda não era convertido, reconheceu que aquele era um momento divino e ordenou que a fábrica fosse fechada a fim de dar aos funcionários uma chance de vir para Cristo. Um mini avivamento aconteceu ali e durou alguns dias. Quase toda a fábrica se converteu durante aquele período. Tudo começou com um homem sobre o qual o Espírito de Deus amava repousar. Então, sem palavra alguma, uma sala cheia de trabalhadores recebeu a convicção do Espírito Santo e se deu início a um avivamento. Apesar dessa experiência não ter acontecido todos os dias, eu não posso deixar de pensar que talvez o Senhor esteja tentando nos atrair a uma sede maior por mais, agora que sabemos o que é possível. Esse testemunho está no currículo de Deus. Ele revela como Deus deseja impactar os arredores daqueles que o hospedam bem. Smith Wigglesworth. Aqui está a última história, que é a minha favorita deste capítulo. É uma das minhas preferidas em toda a história da igreja. Smith era o homem da presença. Havia 11 líderes cristãos em oração com nosso irmão num culto especial à tarde. Cada um teve uma participação. Então, o evangelista começou a orar por autoridade, e enquanto orava, cada um, de acordo com a sua porção de espiritualidade, saía dali. O poder de Deus encheu a sala e eles não puderam permanecer numa atmosfera tão carregada com o poder de Deus. O autor, ao ouvir sobre aquilo de que um dos que estavam presentes, deixou registrado que se a oportunidade viesse, pelo menos ele permaneceria, mesmo que todos saíssem. Durante a estadia ali em Sounds, foi feita uma reunião para orar pelas outras cidades da Nova Zelândia que ainda seriam visitadas. Uma situação como da outra reunião aconteceu. Ali estava a oportunidade, o desafio, a competição havia começado. Algumas pessoas oravam, então Wigglesworth começou a levantar a sua voz e, por mais estranho que pareça, o êxodo começou. Uma influência divina começou a encher o lugar. A sala se tornou um lugar santo. O poder de Deus começou a pesar muito. Com determinação e decisão firme de não sair dali, a única outra pessoa na sala tentou aguentar até que a pressão ficou grande demais e ela não conseguiu ficar. Com as comportas de sua alma jorrando lágrimas e com soluços incontroláveis, ele tinha que sair ou morrer. E um homem que conhecia Deus como poucos foi deixado sozinho, imerso numa atmosfera em que poucos podiam respirar. Tome nota. Espero que você tenha notado que as histórias de encontros pessoais profundos com Deus resultaram em derramamento, movimentos, transformações sociais e, por fim, em um aumento de conscientização de sua presença sobre uma cidade, uma região ou uma nação. Essas experiências afetaram tudo na vida daquelas pessoas e impactaram o mundo em sua volta. As transformações históricas de cultura não aconteceram meramente porque as pessoas assumiram postos políticos e fizeram mudanças de acordo com as suas convicções. Apesar de isso poder ser bom, há algo muito melhor: a presença. Aquelas pessoas normais se tornaram heróis da fé, não por causa de seus dons, sua inteligência ou sua classe. Tornaram-se heróis porque aprenderam o valor de seu maior presente, o Espírito Santo. E agora? Histórias como essas fazem eu me sentir como se tivesse entrado naquela nuvem de poeira na estrada novamente. Porém, dessa vez, não é o risco de um acidente que mantém meus olhos abertos, é a chance de perder o propósito que Deus tem para mim ao me preocupar com outras coisas, coisas menores. Essas histórias são testemunhos que profetizam aquilo que Deus tornou disponível para nós durante a nossa vida. Como tais, elas estabelecem um precedente legal. Os tribunais do céu já concluíram de uma vez por todas que o tipo de vida representado nas vidas desses heróis da fé está disponível para todos. Nós somos aqueles sobre quem as promessas dos séculos repousam, e elas dependem de sermos pessoas que têm descoberto o seu propósito eterno. Nós fomos escolhidos para ser o lugar eterno da habitação de Deus. Fomos escolhidos para hospedar a sua presença.